Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliver do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova, aqui estamos para mais um Secundário em Movimento. Agradecemos a sua preferência. Hoje, como já é hábito, temos conteúdos diversos, trabalhados pelos vários alunos do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. No final do programa, vamos ter uma entrevista com a subdiretora da Escola Secundária e diretora do Centro Novas Oportunidades, professora Cristina Borges, e com o coordenador deste centro, professor Francisco Henriques, acerca deste centro da Escola Secundária, e ainda as notícias do plano de atividades da nossa escola. No Facebook do programa da Secundária em Movimento estiveram mais uma vez em votação algumas músicas portuguesas e estrangeiras. Como estrangeiras, elegiste 30 Seconds to Mars, Hurricane. Trying to visit me, no matter how we symphony. So let it breathe, let it fly, let it go. Let it fall, let it crash, burn slow. Luísa Costa, 11º B, e venho hoje mais uma vez deixar-vos outra brilhante sugestão para sair de casa este fim de semana, para variar. Desta vez apresento-vos três opções muito carnavalescas: Torres Vedras, Ovar ou Canas de Senhorim. Primeiro, navegamos até Torres Vedras, onde o carnaval mais português de Portugal vos espera. As festas começam no dia 17 e duram quase uma semana. No sábado está planeado o curso noturno, que apesar de não contar com os carros alegóricos, tem a presença de vários grupos de mascarados que concorrem no concurso Grupos Mascarados. Só no dia seguinte pode assistir ao curso de Yuri, onde já é habitual a sátira social e política, à qual se juntarão as matrafonas e os cabeçudos. Se prefer uma opção com mais ritmo, Ovar é o seu destino. Organizado desde 1952, o Carnaval de Ovar é o maior acontecimento turístico da região, atraindo anualmente centenas de milhares de visitantes. Ao longo de cerca de 1 km, mais de 2 mil foliões exibem o seu trabalho, apresentado pelas escolas de samba. Dê um pezinho de dança e vá até lá, onde uma verdadeira odisseia de cores e música o ocorre. Por fim, bem mais perto, em Nelas e Canas de Senhorim, o carnaval é uma das principais atrações turísticas da região, atraindo também milhares de foliões. Em Nelas, depois de uma preparação sigilosa, o resultado é admirável e traduz-se numa gigantesca festa ao ritmo de música brasileira. Já em Canas de Senhorim fazem parte também a segunda-feira das velhas, os bailes, os pisões, as paneladas, a batatada e o despique. Uma festa que não pode perder. E agora, ainda quer ficar em casa? Votos de bom carnaval e boa viagem! Como noticiámos no último programa, no passado dia 30 de janeiro tiveram início as jornadas pedagógicas da escola secundária, evento importante e que este ano está a ser retomado. Temos uma vez mais o prazer de ter connosco a subdiretora da escola secundária, a professora Cristina Borges, que nos vai fazer um breve balanço da primeira sessão e falar da próxima. Boa tarde, professora Cristina, agradecemos a sua presença. Diga-nos como correu a primeira sessão. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que estou aqui novamente no vosso programa. O facto de ser reincidente mostra também como a direção da escola encara de forma muito agradável o modo profissional e sério como esta iniciativa está a ser dinamizada. E de tal forma que encaramos também este vosso programa como um veículo de transmissão do que se vai passando na escola. Também sou reincidente, porque as contingências assim a isso obrigam, não é? Os acontecimentos vão-se sucedendo à velocidade da luz e nós precisamos ter as pessoas constantemente informadas sobre aquilo que se vai passando. A primeira sessão das jornadas pedagógicas ocorreram então já nos finais do mês de janeiro. Eu acho que a primeira sessão correu bem. Tínhamos algumas dezenas de pessoas, não muitas, mas também não tínhamos grandes expectativas quanto a um público muito, muito alargado. É uma iniciativa que estamos a retomar e retomar alguma coisa que foi interrompida durante um período de tempo. Precisa de alguma maturação, as pessoas precisam de tempo para se habituar à nova ideia. Quanto ao tema, acho que foi bem escolhido e não podia ser mais oportuno. Teceram-se várias considerações quanto às intenções, e a tutela parece que agora gosta muito de utilizar esta palavra intenções, e depois mais adiante vamos perceber porquê. Teceram-se várias considerações quanto às intenções da tutela da sua reforma do currículo de terceiro ciclo e secundário. Foi redigido um texto que entretanto enviámos para o Ministério da Educação, tecendo considerações sobre aquilo que concordávamos, não concordávamos, e também apresentando as nossas propostas. E acho que correu num clima, de facto, num clima francamente agradável, de convívio, de partilha, de respeito, e é para continuar. Pois eu também estive e também posso dar o meu testemunho que foi assim e também gostei de ter participado. Fala-nos então da próxima ou das próximas sessões, se já estão agendadas. A próxima sessão será dia 24 de fevereiro, após a interrupção letiva do Carnaval. Ainda há interrupção letiva do Carnaval, portanto, a próxima sessão será no dia 24 de fevereiro, uma sexta-feira. Será por volta das 17h30, tal como a anterior. Será dinamizada pela professora Isaura Oliveira, professora da nossa escola, que recentemente concluiu o seu mestrado, e a sua palestra versará precisamente sobre o conteúdo do mestrado e que é Fernando Pessoa. Sim, senhor. Portanto, isto agora para março ainda não está nada agendado. Então vamos continuar a conversa com a subdiretora da escola secundária e também com o professor Francisco Henriques, que é coordenador do Centro Novas Oportunidades. Muito obrigada, professor Francisco, por também ter vindo até aqui. E a razão porque hoje eles vieram tem a ver não com um acaso feliz, mas se calhar menos feliz do que gostaríamos. Trata-se da intenção de indiferimento da candidatura financeira deste Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Intenção esta que pode vir a significar o encerramento deste centro. Nós decidimos fazer esta entrevista porque entendemos que é importante dar conhecimento desta situação aos ouvintes, quer pelo acontecimento em si e pelo facto de ele poder vir a ter grande impacto na nossa comunidade. Ainda há pouco falávamos então de uma situação feliz da nossa escola, das jornadas pedagógicas. Infelizmente este é um motivo menos positivo. Professora Cristina, gostaríamos que nos falasse então desta notícia que, ao que parece e segundo percebemos, chegou abruptamente à escola no dia 1 de fevereiro e da forma como ela foi recebida e como está a ser recebida pela direção e pelo Centro de Novas Oportunidades. Efetivamente, a escola recebeu recebeu um e-mail no dia 1 de fevereiro, anunciando a intenção de indeferimento da candidatura financeira que a escola tinha apresentado para o Centro de Novas Oportunidades. Daí a minha ironia há pouco, não é? Porque eles anunciaram a intenção de indeferir uma candidatura. Para que as pessoas possam entender, é necessário fazer aqui dar alguns dados cronológicos. Um Centro de Novas Oportunidades depende em grande medida de financiamento da comunidade europeia, que nós, para nós aqui, essa entidade é representada pelo POPH. Todos os anos, não todos os anos, num período de 2 anos, tínhamos que fazer uma candidatura financeira, apresentar ao POPH que aceitava ou não aceitava. Acontece que este ano, então no dia 1 de fevereiro, recebemos um e-mail dando-nos a conhecer que há uma intenção de indeferirem essa candidatura. Não, a intenção não é de encerrar o centro, é só de indeferir a candidatura financeira. Acontece que as escolas não têm estrutura financeira para aguentar um centro de novas oportunidades com todas as despesas a ele inerentes. Depois do dia 1 já recebemos mais um mail dizendo que a intenção, referindo mesmo isso, a intenção é de indeferir a candidatura financeira, não de encerrar o centro, salientando mesmo que se as escolas tiverem estrutura podem manter o centro aberto, mas eu não acredito que haja uma escola neste país que consiga manter o centro aberto vivendo do seu orçamento normal. Portanto, ainda que não se possa dizer que o centro está a ser encerrado, este indeferimento da candidatura financeira significa o encerramento do centro. Só que isso deixa a escola com uma série de problemas burocráticos, legais, profissionais, porque temos profissionais, temos formadores afetos ao centro e que são professores também ao mesmo tempo, e depois temos também uma série de profissionais que assinaram contrato até 2013 e a tutela pura e simplesmente não nos dá indicação alguma sobre como proceder com estas pessoas. Há aqui uma série de procedimentos burocráticos a que todas as pessoas estão obrigadas, pensamos nós, e principalmente o Estado, que tem que dar um exemplo por uma questão moral, mas que não estão a ser respeitados. Se calhar já me estou a alongar e já me perdi um bocadinho. Pois, eu estava-lhe a perguntar como é que a direção está a ver a situação. Pronto, a direção já enviou imensos variados mails, já fez imensos telefonemas para as mais variadas entidades. Na ANQ não percebemos o período de funcionamento da ANQ, porque quando se liga para lá nunca estão sempre em reunião ou não é hora de atendimento. Pode-se telefonar de manhã, de tarde ou mais à tarde, mas nunca é hora de atendimento. Os mails, as respostas aos mails são secas, não adiantam, e quando há respostas aos mails, as respostas são secas, não adiantam grande coisa sobre os procedimentos. Saliento que esta intenção de indeferimento que nos foi anunciada ainda não está fundamentada. Nesse mesmo mail de 1 de fevereiro disseram-nos que os fundamentos viriam mais tarde. Hoje já é dia 10, se não estou em erro, portanto, e os fundamentos ainda não chegaram. Após os fundamentos chegarem à escola, a escola tem 10 dias para reclamar, mas que vai ultrapassar o prazo da atual candidatura, que acaba a 14 de fevereiro. Portanto, há aqui um hiato e nós não sabemos, pura e simplesmente, como proceder. Professor Francisco, queremos que esta decisão da Agência Nacional para a Qualificação deita por terra, se esta situação se vier a concretizar, deita por terra um projeto de sucesso na nossa escola secundária. Fale-nos da relevância que o centro tem tido e do impacto que ele tem tido na comunidade. Sim, de facto, o Centro de Novas Oportunidades, já o disse várias vezes, é hoje uma marca da escola secundária. Em boa hora, a direção da escola secundária, em 2008, decidiu candidatar-se à criação do Centro de Novas Oportunidades porque era uma falha significativa na região. Elaboravam aqui já alguns centros de novas oportunidades, portanto era um espaço territorial que já era explorado por alguns centros de novas oportunidades, de Arganil, da Lusã, mas que não trabalhavam numa relação de proximidade tal como nós trabalhamos, embora eles viessem aqui realizar algumas itinerâncias, porque os centros de novas oportunidades vivem um pouco de itinerâncias que vão efetuam em diversas localidades, mas aquela relação de proximidade, cativar públicos, sensibilizar as populações para a necessidade de aumentar as suas qualificações ou de verem certificadas aquelas que já possuem, não existia. Portanto, em boa hora, a direção se lembrou dessa iniciativa, que é de todo louvável. O centro, creio que teve, desde a sua criação, uma enorme relevância. Eu posso dizer, consultando o papel que trago aqui, que quando isto é relativo a 13 de 2 de 2012, portanto bastante, bastante recente, que o centro inscreveu já 943 adultos, não é? Tem neste momento em processo de reconhecimento de competências 189 adultos neste momento. têm encaminhados para as diversas ofertas educativas 114, têm novos inscritos 47, têm diagnóstico 53 adultos. Portanto, envolve uma fatia significativa da nossa população, tendo em consideração que o concelho é um concelho relativamente envelhecido, cuja população vive ainda muito ligada à terra, à exploração da floresta também, e que não tem muitas motivações, nós percebemos disso diariamente, muitas motivações para a frequência destes processos. Portanto, tendo em consideração que nascemos neste contexto, um contexto explorado, num território explorado por outros centros, população com as características que eu acabei de referir, que são valores significativos, não é? O centro, para além embora seja mais conhecido pela realização de processos de reconhecimento, validação e certificação de competências, e muitas vezes é confundido só com isso, portanto, com os processos de RVCC, isso de facto não é verdade. Portanto, o centro pretende ser uma porta aberta, uma porta de entrada para as pessoas com 18 ou mais anos que tenham baixas qualificações ou que, embora tendo qualificações, não as tenham certificadas. Nós vivemos num mundo em que se as pessoas são qualificadas, se não têm a certificação, a respectiva certificação, não vão a lado nenhum. Portanto, não conseguem ganhar um concurso, não conseguem apresentar uma proposta para trabalho, seja lá o que for. Portanto, a certificação, hoje em dia, é fundamental. Portanto, as pessoas podem ser qualificadas, mas se não sendo certificadas, torna-se bastante, bastante difícil. Portanto, esse processo de reconhecimento, validação e certificação de competências são fundamentais, são importantíssimos, mas para além disso, o centro efetua, embora sendo menos conhecido por isso, mas não deixa de ser por isso menos importante, efetua encaminhamentos depois de efetuados diagnósticos por pessoal habilitado para tal, das pessoas, das expectativas, das necessidades, das motivações, das disponibilidades das pessoas, enfim, efetua encaminhamentos para os mais diversos percursos formativos. A pena é que por vezes tenhamos dificuldade em efetuar esses encaminhamentos, porque de facto a oferta educativa, muitas vezes promovida pela ANQ, pela Agência Nacional para a Qualificação também, à qual a escola se candidata, se tem candidatado, quer a cursos de educação e formação de adultos, quer unidades formativas de curta duração, não tenha visto aprovado, muitas delas tenham sido aprovadas. Portanto, às vezes temos dificuldade em efetuar esses encaminhamentos, mas verificamos que esses encaminhamentos representam uma cota parte bastante importante do trabalho do Centro Novas Oportunidades. Portanto, há que desmistificar aqui um pouco a situação de que no centro só se efetua um processo de RVCC, que são dignos, são exigentes, são rigorosos e constituem uma mais-valia para as pessoas enverdarem por novos percursos, por verem a sua autoestima aumentada, por conseguirem aceder a um melhor emprego, para conseguir inclusive progredir por vezes na carreira. Portanto, temos tido um retorno bastante positivo dos adultos que connosco têm trabalhado. Muitos deles têm conseguido melhorar a sua situação, e é com uma grande satisfação que nós vemos muitos adultos que tenham sido encaminhados para percursos educativos, que tenham realizado o processo de RVCC, que se nos dirijam e que no dia-a-dia nos dizem: ainda bem que eu optei por continuar, por dar, apesar de estar, por dar uma continuidade a um percurso que tinha interrompido há muito tempo, e muitas vezes interrompido esse percurso, não é? Ter deixado da escola muitas vezes precocemente. Hoje em dia já não acontece tanto, porque a escolaridade obrigatória é de 9 anos e vai passar para 12 anos, aliás, para os alunos que iniciaram há 2 anos, o 7º ano já é de 12 anos, portanto já têm concluído o 12º ano. Portanto, mas aqui há alguns anos o abandono escolar era tremendamente elevado, e portanto, e esse abandono escolar muitas vezes não era porque as pessoas queriam, era porque as contingências da vida assim exigiam, ou tinham que começar a trabalhar, ou os pais não tinham posses, etc., tinham que abandonar a escola. Portanto, estigmatizar essas pessoas e dizer-lhe nunca mais podem regressar à escola, nunca mais podem ver certificadas ou aumentar as suas qualificações, era uma questão até de grande injustiça perante essas pessoas. Portanto, o trazê-las de novo a uma melhoria de qualificações é fundamental, é importantíssimo. E, portanto, estes dados que eu há bocadinho referi deixam mais que provado a importância e o envolvimento que as pessoas tiveram no Centro de Novas Oportunidades, o seu empenhamento nos trabalhos que realizaram. Portanto, e não posso deixar de dar uma palavra de reconhecimento aos adultos, porque o centro existe para os adultos e, portanto, que continuem, mesmo após a saída, a conclusão dos seus trabalhos no Centro de Novas Oportunidades, que continuem a aumentar as suas qualificações, porque, de facto, uma sociedade melhor só pode ser conseguida com um aumento de qualificações. Pois, deduzo das suas palavras que se vier a concretizar, esperemos que não, mas se vier a concretizar este encerramento, resultará em grande prejuízo, quer para a comunidade escolar, quer para a comunidade envolvente. Porque estes formandos, e neste momento estamos com formandos e estamos com adultos, não é? Em formação no centro, que são um número significativo, como com certeza me poderá dizer, e depois estas pessoas terão que ir para onde, se não existirem ao Liberdade Hospital? É complicado porque nós já sentimos alguma dificuldade em captar públicos e cada vez mais, ou seja, por diversas vezes temos conversado já acerca disto com a professora Cristina, com a própria e com toda a restante equipa técnico-pedagógica. E, portanto, hoje a captação de adultos é muito mais difícil do que era há alguns tempos atrás. Aqueles que estavam mais motivados, que estavam arrependidos mesmo de ter deixado a escola, foram os primeiros que vieram ter connosco. Hoje é mais difícil. Ora bem, se nós lhe criamos, com o encerramento do centro, uma situação de mal-estar, de incomodidade, afinal, não vale a pena, porque eu até vim e agora encerram-me uma instituição na qual eu acreditei e que me ia permitir ir um pouco mais além, não é? Portanto, é sempre possível efetuar as transferências para outro centro, desde que o adulto o solicite, obviamente. Nós teremos que, caso o centro venha a encerrar, que eu ainda não perdi as esperanças de que ele não vá encerrar, mas caso ele venha a encerrar, teremos que contactar, obviamente, todos os adultos, no sentido de não os perder e de fazer com que eles procurem outro centro de novas oportunidades, ou seja, que possamos efetuar a sua transferência para outro centro, que possa, eventualmente, para reduzir as distâncias, porque nós sabemos que neste processo, se ele é efetuado à minha porta, eu faço com facilidade, mas se tenho que me deslocar um pouco mais longe, eu não vou lá. Portanto, que eventualmente transferi-los, caso seja a vontade do adulto, para outros centros que, em regime de itinerância, possam realizar processos ou efetuar diagnósticos e encaminhamentos numa relação de grande proximidade com os adultos. O que é um facto é que uma mais-valia no concelho vai perder-se. Isso, na nossa opinião, é indesculpável. Alguém tem que ter a culpa nisto, não é? Não sabemos quem, não conhecemos os fundamentos, como a professora Cristina disse, da intenção de indeferimento da candidatura. Foi um processo que eu posso considerar um pouco rocambolesco, porque normalmente, quando se manifesta a intenção de qualquer coisa, deve-se apresentar os respectivos fundamentos. De uma forma concomitante, não é? O que acontece é que há uma série de dias que aguardamos a apresentação desses fundamentos e tal ainda não aconteceu connosco e com mais 129 centros que foram objeto dessa intenção de indeferimento, não é? E todos eles estão numa situação parecida à nossa, de alguma indignação, de alguma preocupação, porque, de facto, desenvolveram um trabalho enorme para captar estes adultos, que nesta fase, como eu disse, são mais difíceis de captar, e depois cai-nos um balde de água fria em cima quando verificamos que, apesar de todo o nosso trabalho, eles podem perder-se. Não é? E, portanto, é bastante complicado, e aquilo que mais, posso dizer, mais nos dói, portanto, já temos falado nisto várias vezes, é aquilo que mais nos dói, é toda a equipa, não é? Pois, nós temos percebido que há uma movimentação na escola, quer por parte dos responsáveis e do grupo de formadores, no sentido de fazer perceber às entidades competentes o erro desta decisão e os danos que lhe serão inerentes. Falem-nos do que é que a escola, do que é a direção ou do que é que o centro já delineou ou vai delinear, no sentido de obviar esta situação e de alguma forma protestar, de alguma forma chamar a atenção. Já foram tomadas várias iniciativas, quer em termos individuais do centro, quer em termos de conjunto e com as outras, com outros centros que viram também a sua candidatura com a intenção de ser indeferida. Em termos nossos, em termos individuais, nós pedimos logo uma audiência ao Presidente, ao Sr. Presidente da Câmara, porque tal como o professor Francisco disse, o possível encerramento do centro representa um grande prejuízo para o Conselho e, portanto, pedimos logo uma audiência com o Sr. Presidente da Câmara, tentando alertá-lo e sensibilizá-lo para esta situação. E ele, na medida pronto, da sua autonomia e dos seus poderes, se poderia fazer alguma coisa e interceder pelo Centro Novas Oportunidades. Temos tido também reuniões com representantes de alguns partidos políticos, de diversas forças partidárias, pronto, que valem o que valem, possivelmente de pouco valerão, mas de facto nós temos estado presentes sempre que alguma coisa, alguma reunião, alguma manifestação cujo tema seja o possível encerramento ou o futuro dos Centros Novas Oportunidades, nós temos estado sempre presentes. Ontem ainda também houve uma reunião na Escola Secundária Jair Cortesão, na Abelardo Brotero, em Coimbra, onde estiveram muitos representantes de Centros Novas Oportunidades e estes, com uma pequena característica sui generis, esta reunião era para Centros Novas Oportunidades afetos às escolas, a estabelecimentos de ensino, tentando articular estratégias e ações conjuntas para que a sociedade se aperceba do que está a ser levado a cabo. Depois, em termos de formadores, há alguns formadores que a nível individual têm manifestado a sua opinião, têm escrito alguns artigos que circulam já nos meios de comunicação, locais, regionais e espero que nacionais, manifestando pronto, a estranheza pela forma, vão perdoar o adjetivo, pela forma atabalhoada como o processo foi conduzido. O que eu vou dizer a seguir vale o que vale, mas o Centro Novas Oportunidades tem que trabalhar com vários avaliadores externos. Por sua vez, os avaliadores externos trabalham com inúmeros centros e os avaliadores externos que trabalham com o nosso Centro Novas Oportunidades dizem-nos que, de facto, o trabalho que vem aqui que é um trabalho de qualidade e que se sente alguma diferença. Por isso, ainda nos dói mais o que tem vindo a acontecer. Para salientar o caráter atabalhoado como isto tudo foi conduzido, dizemos que decorreu um concurso para as profissionais que trabalham no centro, para 4 profissionais. Decorreu um concurso entre setembro e dezembro, e dependendo dos centros, porque alguns eram mais cedo, outros seriam mais tarde. Portanto, decorreu esse concurso, as profissionais estabeleceram depois contrato com a escola em representação do Ministério da Educação e da ANQ até agosto de 2013, já com esta tutela, e passado 31 de dezembro de 2013, e passado 2 meses recebemos um mail dizendo que há uma intenção de indeferimento da candidatura, quando o pagamento a essas profissionais cujo concurso decorreu entre setembro e dezembro depende dessa candidatura. Portanto, não há, nem sequer se planeia a médio prazo, é tudo de hoje para amanhã, é tudo a curto prazo. Pronto, e daí também a nossa revolta pela falta de planeamento e pelas expectativas que se criam nas profissionais, nos adultos, nos formadores, que depois saem assim defraudadas. Eu posso acrescentar o seguinte, quer dizer, a própria abertura da candidatura técnico-pedagógica e financeira do centro para este período que agora estamos a atravessar, portanto, de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2012, porque este ciclo só é até agosto de 2012, contrariamente aos anteriores ciclos, as candidaturas eram abertas, técnico-pedagógicas e financeiras eram abertas por volta de agosto, portanto, eu e a Cristina era quem mais trabalhávamos nisso e verificávamos que em agosto, mais ou menos, a candidatura era aberta e para procedíamos ao respectivo envio, não é? À submissão. Desta última vez, a candidatura foi aberta nos finais de novembro. E andámos ali a alguma série de tempo, o que é que vai acontecer, o que não vai acontecer, contactar outros centros que estavam na mesma situação e, portanto, um pouco, digamos que no fio da navalha, porque estava-se a aproximar o final do ciclo, 2010-2011, que terminava em 31 de dezembro de 2011, e não sabíamos o que é que nos ia acontecer em 2012. É lógico que quando existe um período tão curto de tempo para analisar as candidaturas técnico-pedagógicas e financeiras para um novo ciclo, portanto, o mês de dezembro, sensivelmente, o período é curto. E, portanto, os fundamentos que estarão na base da intenção de deferimento ou de indeferimento têm que ser elaborados rapidamente. Né? E eu compreendo, por isso mesmo, que os fundamentos ainda não tenham chegado. Estamos em fevereiro, meados de fevereiro, os fundamentos ainda não chegaram. Portanto, que é algo que nos faz falta neste momento para podermos alegar em sede da audiência de interessados a nossa posição e a nossa defesa. Portanto, podemos dizer que a partir de 14 deste mês não temos suporte financeiro para trabalhar, não é? No entanto, não estão esgotados os tais 10 dias para nós efetuarmos a nossa defesa. Como é que nós vamos trabalhar a partir... O centro não está formalmente encerrado, não é? Mas também não está formalmente... Ou seja, não há suporte financeiro para ele funcionar. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos em relação às técnicas que nós trabalhamos no dia 14? O que é que lhe dizemos em relação ao dia seguinte? Não é? É muito difícil, e eu compreendo, embora a nossa primeira preocupação vá para os adultos, mas não podemos deixar de nos preocupar também com este tipo de situações. A angústia em que viverão os técnicos, os próprios formadores. Né? Uma coisa que nós também não compreendemos é o facto de os formadores que connosco trabalham, o horário que a direção lhe atribuiu em setembro passado, portanto, no início do ano escolar, foi um horário que se estenderá até 31 de agosto de 2012. Agora, nesta fase, se o CNO vier a desaparecer, o que é que se vai fazer com esses formadores, não é? Portanto, eles estão ao serviço da escola, o horário foi-lhe atribuído, a direção alguma coisa encontrará para que eles façam. No entanto, é uma situação que, se temos que pagar aos formadores, não é? Porquê terminar o CNO assim intempestivamente, de uma forma tão abrupta, digamos, não é? Pois, nós podemos suspeitar que há aqui uma tendência economicista em todas estas atitudes, não é? Na situação em que o país está. Mas realmente é como diz a professora Cristina, isto é uma forma atabalhoada e, sobretudo, não ter planeamento nem a médio nem a longo prazo, que infelizmente é uma constante na nossa história. Sim, vai sendo prática nos últimos anos neste país e é triste, não é? Porque assim... Não é assim com esta tomada de atitudes que o país conseguirá recuperar. Pois, exatamente. Pois, se têm mais alguma coisa a acrescentar, façam favor, estejam à vontade, se há algum aspecto que entendam que não foi ainda abordado. Fazemos votos, fazemos votos que se apercebam do erro que estão a cometer, da forma como estão a lidar com as pessoas, com quem está no terreno, e que haja alguma reconsideração neste processo. Pois nós agora, por agora, resta-nos agradecer a vossa participação neste programa e fazemos votos que o Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital continue em funcionamento, pela mais-valia que ele constitui, como aqui ficou bem frisado, na nossa comunidade, e esperamos que a vossa próxima vinda aqui seja para falar do benefício que ele continua a constituir para toda a população oliveirense. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Também. Iniciamos o Secundário em Movimento Notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da escola secundária. No âmbito do concurso Pinta a Tua Espanha, promovido pelo Departamento de Educação da Embaixada de Espanha em Portugal e pelo Ministério da Educação, a aluna do 8º A, Tânia Marques, apresentou um trabalho alusivo ao tema Uma Viagem Cultural à Espanha, respeitando as regras requeridas. Papel A4, utilizando diversas técnicas a cores. É com ele que a nossa escola participa no concurso. Os prémios a atribuir contemplarão a escola e a aluna. cabendo essa decisão ao júri, designado pelo Departamento de Educação da Embaixada de Espanha em Lisboa. O trabalho pode ser visto, assim como o regulamento do concurso, acedendo à página web da escola e, uma vez aí, ao blog de espanhol. Comemoração de La Chandeleur. Retomou-se a tradição. Os crepes voltaram a fazer furor na escola no dia da Chandeleur, no passado dia 2 de fevereiro. E isto graças à professora Isabel Fonseca e aos seus alunos de comunicar em francês do curso profissional de restauração, variante restaurante-bar, que animaram amanhã e parte da tarde da passada quinta-feira com a venda de crepes no bar dos alunos e sala de professores, num décor muito francês. O objetivo foi dar a conhecer a cultura e hábitos franceses. Para isso, confeccionaram-se os tradicionais e gostosos crepes, que foram muito apreciados por toda a comunidade escolar, a qual se mostrou muito receptiva a esta atividade. Foi uma experiência enriquecedora, que permitiu aos alunos aprender a fazer crepes e deu-lhes a conhecer um pouco desta tradição francesa. Nós, que provámos os crepes, podemos confirmar que eram deliciosos. Em fevereiro, na rubrica Escritor do Mês, a Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos destaca Jules Verne, mais conhecido entre nós por Júlio Verne. Este romancista nasceu em Nantes, França, a 8 de fevereiro de 1828 e desenvolveu uma intensa atividade literária até falecer em março de 1905. Júlio Verne era fascinado pelo mistério do desconhecido e detentor de uma imaginação ímpar. Por isso, inovou na exploração do fantástico, foi precursor da ficção científica e esteve à frente do seu tempo ao prever várias aplicações científicas e tecnológicas, mas também as consequências da ação humana sobre a natureza. Revelava já, na época, preocupações ecológicas e apreensão quanto à má utilização das novas tecnologias. A obra de Júlio Verne transmitiu a várias gerações de leitores o gosto pela ciência, pela descoberta do mundo e ainda hoje continua a deslumbrar pelas histórias e aventuras, pelas invenções e pela sua intemporalidade. A Biblioteca Escolar Dr. Vasco de Campos tem patente uma exposição alusiva ao escritor e disponibilizou no blog www.bibliotecaesoh.blogspot.com um surpreendente filme documentário sobre o gênio visionário precursor de muitas das descobertas científicas da NASA, que foi Júlio Verne. O Clube Europeu informa que a escola secundária será representada na sessão distrital do concurso Euroescola, que terá lugar em Coimbra no dia 28 de fevereiro, pelas alunas Mónica Marques, do 11º E, e Ruth Ferreira, do 11º F. Trata-se de um programa organizado pelo Parlamento Europeu e traduz-se na realização de diversas sessões de um dia no hemiciclo do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Em cada sessão participam cerca de 500 jovens, representando escolas dos vários Estados-membros da União Europeia. Este concurso decorre em articulação com o programa Parlamento dos Jovens e em colaboração com a Assembleia da República. Cada escola candidata-se, apresentando um trabalho escrito de abordagem da dimensão europeia do mesmo tema do Parlamento dos Jovens Secundário, que este ano é Redes Sociais, Participação e Cidadania. Nos dias 27 e 28 de fevereiro, também terão lugar em Coimbra as sessões distritais do Parlamento dos Jovens, Ensino Básico e Secundário, respectivamente. O grupo do Ensino Básico é composto pelos deputados Sebastião Barbosa, Maria João Andrade e Cátia Pérez. A nossa delegação de deputados do Ensino Secundário é constituída pelos alunos Hugo Lopes, Nelson Nunes e Ana Luísa Costa. A coordenadora do Desporto Escolar, professora Dora Guerreiro, informou-nos que no passado dia 11 de fevereiro, o grupo de ginástica da escola, acompanhado da professora Iristita Narciso, participou no Gin for Life, ginástica de grupo, no pavilhão da Associação Académica da Amadora. Esta participação tem por objetivo a preparação para o Eurogin, que terá lugar em Coimbra no mês de julho. No dia 14 de fevereiro, decorrerá o corta-mato distrital no Circuito de Manutenção de Góis, onde vão participar 48 alunos da nossa escola, distribuídos pelos 4 escalões, infantis B, iniciados, juvenis e júniores, de ambos os sexos. No dia 25 de fevereiro, 21 atletas do grupo de ginástica vai participar no primeiro encontro de desporto escolar em Taveiro. Participaram neste programa a subdiretora da Escola Secundária de Oliveira do Hospital e diretora do Centro Novas Oportunidades, professora Cristina Borges, o coordenador do Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária, professor Francisco Henriques, a professora Célia Lourenço e os alunos do Clube de Jornalismo, Mónica Marques, Patrícia Figueiredo, Ruto Ferreira, Andréia Cândido, Alexandra Figueiredo, Bruno Pinto, Diogo Rafael, Ana Luísa Costa, Paulo Santos, Ana Dias, Miguel Costa, Joana Pereira e Beatriz Paes. Por hoje é tudo, despedimos-nos até daqui a 15 dias, agradecemos a sua atenção. Outra música eleita por ti foi Beyoncé, Listen. Este tema fez parte do filme Dreamgirls e obteve bastante sucesso e ganhou o prémio de melhor canção original em 2007 no Critics' Choice Awards. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find relief. Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own, all 'cause you won't listen. You won't listen.